Total 9908, veicular 214, controle em 119, decimal 8, bom voo. Copiou? Afirmativo, copiou 7198, boa. Controle Salvador, boa noite, total 9908, decolado da Eva, se escuta. 9908, Dael, vigilância. Certo, Lida 7320, Dael, vigilância. Torre é o papapá Michael Spike. Prossiga. Aqui no retorno para pouso Pat 5. Direto, aproxima direto, Pat 5. Afirmo. Sente o vento 090 graus no 09, reporte no solo controlado, Michael Spike. Aqui. Controle Salvador, boa noite, voo no 643, gente da Alfa. Pelo 643, identifique, desce, mantém 4000 com 1013. 4000 com 1013, ou 1643. Está liberado o número livre. Muito obrigado. Zona 9 até a próxima decolagem, Michael Frank. Sinal 9908, chame Recife, frequência 1251, no TN 3325. Boa noite. Boa noite, obrigado. Autorizado o atendimento, posto 237. Estimativo, está autorizado o final LS, reporte estabilizado no curso localizador. Controle Salvador, 1805. Boa noite, 1805, identifique, chegada mar e desça para o nível 050. O ajuste 1013.2, seu ajuste padrão. Ok, padrão, descendo para o 070. Feito a informação ativa, 1805. Cui 37, autorizado no final LS, chama agora a torre 1862. 8-6-2-3-7, boa. Amador, boa noite, 5837 Web, baixar trabalho estabilizado na 1-0. 5837, boa noite, livre pouso, pistão no 0, 120 graus, 089. Livre pouso, 1-0, 3 dias para 2 mil pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Positivo, autorizado, dá presente para 2 mil pés, liberada a restrição em pelo, tomará estabilizado na LS, gol no 643. Ali, Eco, boa noite, aciona identificação, chegada Mari, desça até o nível 060, ajuste 1013. Desce até o 060, 1013, velocidade liberada? Estimativa, está velocidade liberada. Tráfego número 2 está 28 milhas à frente. Oito zero cinco, desça para 2000 pés, 1013.2 é o ajuste. Reporte no localizador, número 2 na aproximação. Para 2000 pés, reportaria estabilizado. O Ceará que é desviou a esquerda e está um pouco de informação. Controle Ceará que é desviou. Prossiga, Ceará que é desviou. Autorizão, você que desviou a esquerda, está um pouco de informação aqui. Autorizado desvios, desça para 3 mil pés com 1013 no ajuste. 3.013, LS visual, voo 9643. 9643, complete final LS e chame a torre 1862. 1862, obrigado, uma ótima noite. Obrigado, bom pouco. Obrigado. Salvador, boa noite, gol 9643, uma milha do externo, embaixo travado, tá visual. três autorizado, pouso, vento 100 graus, 109. 100 com 10, autorizado, pouso, pista 10, para o gol 9643, muito obrigado. Boa noite, acione identificação, chegada à Mari, desça até o nível 050. Identificou, nível 050 na Mari, vou no meio 06. Localizador, 1805. 805, complete final LS, chame a torre 1862. Boa noite. Boa noite. Eco Alfa Juliette pro 612, o gol no 643. Salvador, voo 1805. Eco Charlie, inicie redução para aproximação, desça para 2000 pés, está autorizado o final LS, reporte no localizador. Tráfego à frente a 8 milhas, com 140 de grau de speed. Gente, reduzindo, descendo para 2000, o Sierra Charlie. Alto, está visual com o tráfego. Motor de boa noite, voo 9714, passa a nível 190 para 170, informação alta, voo 9714. Identifique, chegada a Mari, desça até o nível 060. Mari, 060, boa noite, 7-4. Juliette, até o 612. Ok, Alfa Juliette pro 612, 643, obrigado. Alfa Que reduza para aproximação, chame a torre no 862, autorizado o final LS, Sierra Charlie. Sim, Sierra Charlie. Meia desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador, ajuste no 013. Para 2000, ajustado no 013, reportado no localizador, com o número 06. Torre, boa noite, o Sierra Charlie. Boa noite, Sierra Charlie Eco, o vento 100 graus, 109, ajuste no 013, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda pista livre, Sierra Charlie. Voo 805, solo aos 39, táxi via Foxtrot Alpha, informe antes do, da Juliette para ingresso na parte 1. Sim, Zebra vai informar antes da Juliette para ingresso, gol no 805. Olá, Europa, Zero, Apo. Europa 084, stand by, it's a clearance. Também by Europa 084. Charlie Echo, livre pouso, pistão no 0, no 00 graus, no 09. Livre pouso, Sierra Charlie Echo. where to copy. Go ahead, I'll pass your info. Okay, to Madrid, flight level 370, approved it via Upper Zulu 10. It's your first airway. After takeoff from runway 10, turning left, Buca departure, Zipa transition. Salvador, approach control 119 at the small agent, Skok 5577. Okay, just to confirm flight level 370 and Puka departure, Zipa transition, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Zipa transition. Report ready for push and start. 370, Puka departure, Zipa transition, open 074, and we'll call you for push on. Boa noite, Santos 32 e meio, acione identificação, chegada à MAG, desça até nível 060. 060 na MAG, tá? Voo 7-4, desça para 3.000 pés, o ajuste no 013. É, 3.000, ajuste padrão, voo no 7-4. 32 e meio, desce até o nível 060, corrijo 050. Charlie Echo, solo aos 4-2, confirmei o estacionamento. Para andar aéreo. Conhece o aeródromo? Acho que bom. Ok, vai liberar via Taxiway Echo, em Alfa e Juliet. Informe para cruzar o pátio principal de Seattle, Charlie Echo. Echo, Alfa e Juliet, reportará para cruzar o principal. Boa noite, 05, livre ingresso, Juliette ou Índia, seu critério, portão 3. Juliette ou Índia, portão 3, 805, obrigado.